Anderson, voltamos então agora para falar um pouquinho das notícias aí que aconteceu entre segunda, terça e quarta. Gravo hoje na quarta de manhã, tá? Temos algumas novidades boas aí, as penalizações também. E vamos falar um pouquinho sobre os entrelistes, as próximas corridas aí das três categorias, tá? E vamos falar também os horários e falar um pouquinho sobre os números aí de New Hampshire da Cup Series, como sempre eu falo, tá? Então, se prepara aí que vai começar as notícias, né? Vamos falar. Quero começar pela primeira notícia que surgiu aí nessa semana aí, que foi a mudança de carro-chifre do nosso amigo Casey Kane. Casey Kane sai o nosso amigo Casey Holden, né? Que é o carro-chifre que tá com ele aí, ficou com ele um bom tempo aí, o ano todo aí. Então sai o Casey Holden. Casey Holden falou que tá um pouco cansado. Essas são as declarações, tá, pessoal? Mas falou que tá um pouco cansado, que tá procurando por outras possibilidades. Pode ser também que nem ele volte em 2018 como carro chifre. Então essa aí foi a, digamos que a resposta do Casey Holden sobre ser despedido aí do Combarco Andando, com o playoff a todo vapor aí, tá? Lembrando que ele iria completar 100 corridas com o nosso amigo Casey Kane nesse final de semana em New Hampshire. Ele encerra o contrato com 99 corridas junto com o Casey Kane. E quem vem pro lugar dele é o Darrell Grubb. Darrell Grubb todos conhecem, por incrível que pareça, tá, pessoal? Mas o Darrell Grubb é o cara que é o quarto aí com mais vitórias dos Crawlchiefs nesse momento aí, dos que estão em atividade, tá? Então o Darrell Grubb realmente é um cara muito experiente, é um cara muito bom, é um engenheiro, começou a trabalhar com a Indy Motorsports lá em 2003 como manager, tá, de manager mecânico. Seria como se fosse um gerente mecânico ali da equipe ali, mais ou menos, para vocês terem uma noção. Ele que comanda ali quando os carros vão pro shopping, tá? Ele que vai mais ou menos comandar, faz isso, faz aquilo, vamos alterar ali, alterar aqui, tá? É mais ou menos essa função do Darrell Grubb lá na Indy Motorsports. Ele que estava, ele trabalhou ali, né? Ele começou com o Casey Mears, tá? Lá em 2008, se não me falha a memória. Depois ele foi mudando de equipe aí, depois ele foi mudando com os pilotos, né? E ele chegou a trabalhar com o Tony Stewart de 2011 até o título, em 2011, quando ele foi campeão, né? Com o título dele lá. Depois também ele foi trabalhar com o Carl Edwards, trabalhou também com o Danny Henry e acabou voltando, né, para a Indy Motorsports. O nosso amigo aí, Darrell Grubb, onde que ele voltou a ser o que ele era antes, que era o manager, né, da oficina ali, lá do shopping, né? O Darrell Grubb, pessoal, é um bom call shift, tá? Não é dos piores, não, é um bom call shift. Momentos, nos certos momentos aí, precisa ter um pouco mais de firmeza na decisão dele, acaba não tendo essa firmeza toda aí. Ele precisa entender um pouquinho do que está acontecendo, às vezes ele fica em dúvida também, né? Foi isso que deu para sentir quando ele estava com o Danny Hamlin, quando ele estava também com o Tony Stewart, né? Que deu para sentir um pouco mais sobre essas indecisões dele, que talvez atrapalhe aí na hora, porque na hora da corrida, pessoal, não pode ter erros, acontece, tá? Mas você não pode ter indecisões. Pode cometer erros, porque erros acontecem, todos somos humanos, todos somos passivos a erros, tá? Talvez uma estratégia que você acha perfeita não é perfeita, talvez a que você não acha que não é perfeita é perfeita. Então são erros, são jogadas, são estratégias, tá? Mas também você não pode ficar nesse negócio aí, e agora? Vou fazer isso? Vou, não vou? Vai, não vai? Então assim, são esse que talvez é o ponto fraco do Darrell Grubb, tá, pessoal? Pelo que eu vi, quando ele trabalhou com o Tony Stewart, quando ele trabalhou com o Carl Edwards, quando ele trabalhou com o Danny Hamlin, tá, pessoal? Pelo pouco que eu vi, né? Eu vi bastante dele, mas que deu pra notar foi isso aí, às vezes, um pouco. Na hora de decidir, ele se embananar um pouco ali com a indecisão ali, jogar pro piloto, o piloto jogar pra ele. Que nem, por exemplo, em filmes com o Danny Hamlin, o Danny Hamlin falou assim: aí, eu paro ou não paro? Aí ele falou assim: não, você que tem que decidir, você para ou não para? E o Danny Hamlin falou: então, mas e aí, eu paro ou não paro? Então, tipo assim, e a corrida acontecendo ali, precisando de resultado do NRL. E assim, é nessas decisões que o Darrell Grubb realmente peca às vezes, tá? Mas ela não deixa de ser um bom call-chief do Darrell Grubb. E vai estar aí junto com o Casey Kane nessa finalzinha aí de temporada, tá? O efeito é imediato, começa já em New Hampshire. New Hampshire, o Darrell Grubb vai estar junto com o Casey Kane nas últimas 9 corridas da temporada. Né, segue o Darrell Grubb com o carro número 5, Casey Kane. Talvez, quem sabe, né, o Darrell Grubb pode dar uma volta por cima, fazer boas corridas aí, né, junto com o Casey Kane. quem sabe levar o Casey Kane um pouco mais para frente do que nós esperávamos até que o Casey Kane faria aí. Seguindo o assunto Casey Kane, tá? O Casey Kane aí foi anunciado, tá, pessoal? Aí, no finalzinho da tarde de ontem, nos Estados Unidos, para nós já o comecinho da noite aqui, tá? O Casey Kane foi anunciado aí na Level Family Racing, tá? No 95. Ele vai estar correndo lá no 95, né? Sai o Mac McDowell e entra o nosso amigo Casey Kane aí. É, vamos ver, né, o que o nosso amigo aí Casey Kane vai conseguir fazer esse carro 95. Pessoal, se ele não conseguir andar muito bem com a Entry, imagina com o carro 95 da Living Family Race. Ele falou no discurso dele aí, tá? Nos vários discursos que eu li dele aí, das frases que ele comentou, ele falou que tá, espera ser uma grande oportunidade, espera com o talento dele somar, né, e realmente fazer esse time continuar evoluindo. Essa foi a palavra que ele falou, o time continuar evoluindo, né? Então ele já sabe que não está indo para o melhor carro, ele já sabe que não está indo para o carro campeão, para o carro vencedor de corrida, e sabe também que não está indo para um carro que é top 5, top 10, tá? Ele está indo para um carro mais complicado um pouco. O Michael McDowell faz um grande trabalho com esse carro aí, levando às vezes o carro para o top 15. Pessoal, top 15 para esse carro aí é vitória, tá? Top 10, então é maravilha. Top 5, então nem se fala, tá? Mas top 15, top 10 é vitória para esse carro 95 aí. Possa ser, sim, talvez chegando a Hendrick aí, faça talvez o que a Penske faz com o 21 da Old Borders, tá? Então a Penske vai chegar um pouquinho mais perto desse carro 95 aí. Talvez a Hendrick consiga transformar esse carro 95 um pouquinho mais competitivo. E o Casey Kane talvez seja mais competitivo no ano que vem. Mas é o que temos aí para o Casey Kane em 2018. Então tá certo aí, batido o martelo. Casey Kane na Level Family Racing no 95 para 2018, tá? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Talvez ele dê a volta por cima e faça boas corridas. Só para relembrar uma historinha de um cara que nós gostamos bastante aí, que foi para uma equipe pequena e conseguiu fazer boas corridas e levantou o time. Foi o nosso amigo Kurt Busch, vocês vão lembrar, mas ele foi para a Frontier World, né? Ele que deu uma ajeitada ali, naquele time ali, quando o Ego Smith, né, conseguiu aquela vitória lá em Darlington. Depois o Kurt Busch assumiu esse carro aí no 78 e deu uma melhorada, grande desempenho, com certeza trouxe uma grande evolução técnica com o carro 78. E depois chegou o Matt Truex Jr. e pegou esse carro e está fazendo muito sucesso com o carro. Nós sabemos que foi Kurt Busch, né? Teve uma parte do desempenho do Kurt Busch ali que foi com certeza essencial aí pro desenvolvimento e a evolução do carro 78, que é hoje sim um grande carro. Talvez o Casey Kane, né? Por que não, pessoal? O Casey Kane aí vá para esse carro 95 com o tanto que ele sabe, tanto que ele já adquiriu já da parte técnica dos carros aí, ele consiga ajudar na evolução desse carro 95, que é uma das frases que ele fala, quero ajudar na evolução desse carro, quem sabe ele consiga evoluir esse carro no futuro seja um carro grande aí, talvez não pilotado por ele, mas pilotado por outro piloto, talvez venha chegar aí, né, futuramente, seja realmente um grande carro, e ele faça uma boa temporada ano que vem, 2018, pessoal, porque também, nesse carro que ele tá, 2018, contrato para um ano, é daí para outro lugar, tá? Ele é para outra categoria. Mas vamos aguardar e torcer bastante pelo Casey Kane na temporada 2018 e ver o que ele vai conseguir fazer. A próxima notícia que foi bem interessante, que saiu também no final da tarde, pegou bastante gente de surpresa aí, foi o Chase Elliott, o Chevy 24 do Chase Elliott, que foi penalizado, tá? Foi encontrado aí algo interessante, que foi alterações na parte aerodinâmica do carro, né? Vimos aí algumas fotos na internet aí que temos ali uma fita que estaria aumentando ali o arrasto do carro, foi colocado ali para dar um aumento de arrasto no carro, tá? Então, né, foi penalizado o carro 24, foi pego isso aí, a NASCAR achou não, né? Pelo livro de regras ela julgou isso aí como ilegal e foi penalizado, uma penalização bem pesadinha, achei um pouco aí, a NASCAR que não anda perdoando muito em suas penalizações não, ela anda descendo a lenha mesmo, tá? O XGL teve uma penalização level 1 aí, que foi o Alan Gustafson, o crowchief dele foi suspenso por uma corrida e multado por $25,000, tá? Ele perdeu 25 pontos no campeonato de piloto e também no Honor Points, que é um dos donos de carro lá, não é os construtores, mas é o dono de carro lá, tá? E a segunda posição dele foi, eles usam agora esse termo, né? Encobed. Então a segunda posição dele, digamos que foi congelada, né? Perdeu os direitos da segunda, todos os direitos que a segunda posição dá, pra melhor dizer, tá? Então, ele cai do momento desse campeonato que ele tava aí de quarto para a oitava posição, dá uma recaída, cai aí, né? Que essa segunda posição tinha levado ele pra frente, tinha feito uma boa corrida, né? O nosso amigo Chase Elliott. Então, né, perdeu todos os direitos da segunda posição, inclusive os pontos, e foi penalizado aí. E lembrando que o Carl Schiff aí, né, vai ser o Josh Kirk, ele que vai estar correndo aí e vai estar com o Chase Elliott no final de semana agora lá em New Hampshire, tá, pessoal? Uma penalização bem pesada para o Chase Elliott aí, tenho certeza que o Alan Gustafson vai fazer de tudo para tentar levar esse carro aí na última corrida, que agora vai apertar um pouquinho, o Chase Elliott vai estar sozinho sem ele aí, tá? Pessoal, pode falar o que for, tá? Mas esse cara, esse Alan Gustafson aí, tá fazendo um grande trabalho com o Chase Elliott, tá ajudando ele muito, muito, muito mesmo, tá? Sem ele lá em New Hampshire vai ser um pouquinho complicado as coisas, mas nós sabemos também que o Chase Elliott é um bom piloto também, tá? Não vai ser talvez o Carl Schiff que vai deixar de avançar ou não nos playoffs. Mas começando aí na primeira fase aí, uma penalização bem pesada dessa, custou muito caro, né, para o Chase Elliott essa brincadeira de colocar uma fitinha a mais ali no spoiler traseiro. Beleza, pessoal? Bom, de notícias aí, as mais importantes foram essas, tá? Foram essas aí mesmo. Temos também a penalização na Action Series, tá? E mais uma vez, o nosso amigo Bubba Wallace foi penalizado, tá? Depois terminou a corrida. Terminou na décima posição, grande trabalho e tal, beleza, mas foi penalizado aí, tá, pessoal? O nosso amigo Bubba Wallace aí, o carro dele foi pego aí com lug nuts, tá? Então, o crowd shift dele aí, o Jonathan Hanson, foi penalizado e multado com $5,000 devido ao problema encontrado no carro após a corrida. Outro penalizado também foi o Jason Heathcliff, né, que é o Carl Schiff aí, do carro número 20, tá? Carl Schiff, carro número 20 também, pegou aí com os lug nuts. Ou, traduzindo para o português da forma mais clara possível, algumas porcas faltando e desapertadas nas rodinhas do carro dele lá. Beleza, pessoal? Então, as justiças foram essas aí. Vamos falar um pouquinho agora aí sobre os entrelistos aí, falar um pouquinho sobre os números, né? Falar os horários também. Quero começar então com a Truck Series, tá? A Truck Series corrida vai acontecer no sábado, no dia 23, sábado às 2 horas da tarde, a largada da Truck Series, tá? No comecinho da tarde, então dá pra todo mundo acompanhar de boa, que esse horário aí geralmente 2 horas da tarde no sábado, não temos muitas coisas para fazer, e sim, tá ou tá descansando, né? Ou tá chegando em casa que foi de manhã, resolver alguns assuntos aí que não deu tempo de resolver durante a semana, deixa pra resolver no sábado de manhã. Tá chegando em casa, tá querendo começar a almoçar, ou já acabou de almoçar. Então, se prepara aí pra assistir aí a abertura do playoff da Truck Series, tá, pessoal? Então, largada às 2 horas da tarde. O entrelist aqui tá bem interessante, tá bem legalzinho com 30 truques. Tá faltando alguns truques aqui inscritos ainda, tá? Mas, de novidade até o momento aqui, nenhum grande nome. Temos o Mike Senica, que vai estar participando aí, o Cameron Murphy, tá? O Daniel Lewister também. Esses caras aí, tá, pessoal? E se não me engano, uma mulher vai correr também. São aqueles pilotos regionais ali, que correm geralmente um regional ali, lá em New Hampshire, tá? Nos grandes tá tudo belezinha aí, nada de tão diferente assim não. E não teremos... No 51, eu ia falar do Kurt Busch, do Kyle Busch, tá? Que não vai estar no 51, mas temos no 51 o Todd Gallagher, o cara que tá lá na KN fazendo um grande campeonato, tá? Tá brigando bastante lá com o Harrison Burton, que é o filho do Jeff Burton. Então tá bem interessante aí, né? A briga dos dois lá na KN, e ele vem fazer a participação aí na Truck Series nesse final de semana lá no New Hampshire. Então não perca aí. Sábado à tarde, 2 horas, largada da Truck Series, largada do playoff, né, da Truck Series aí. Beleza, pessoal? Seguindo aqui então, falando um pouquinho da X-Series, tá? A X-Series, tá, pessoal? Que não vai estar em New Hampshire, vai estar no Kentucky. Então corre no sábado à noite, 9 horas largada. Vai ser interessantíssima essa corrida, que não teremos participações aí dos Cup Drive, tá? Os Cup Drive vai estar todos lá em New Hampshire, focados, tá? E já esperando a corrida no domingo aí, para não ter maiores problemas aí de desempenho. Então vai estar todo mundo lá. Então vai ser bem interessante, vai ser uma corrida bem voltada ali para os contenders, tá? Abertura dos playoffs. Todos os contenders vão estar querendo vencer, vão estar querendo ganhar para já se garantir para a próxima fase, tá? os que vão participar aí, que não vai, que vão estar no lugar dos Cup Drives. Ryan Preece, que já venceu a corrida esse ano, muito bom esse piloto, muito, muito bom mesmo, vai estar no 20 do Toyota. No 22 vai estar o Sam Hornish Jr., também sempre mostrando boas corridas aí. No 42, nós já sabemos quem vai estar no 42 no lugar do Kyle Larson, vai ser o Tyler Reddick. Nessa temporada, ou tá o Tyler Reddick, ou tá o Kyle Larson. Só não teve no 42 um dos dois, quando foi nos road course, que foi o Justin Marks, tá, pessoal? Mas de resto, ou Kyle Larson ou o Tyler Reddick vai estar nesse carro 42 aí. Então vai ser bem interessante essa corrida aí. Vai ser bem legal essa corrida. Vai ser, assim, muito, muito bom mesmo, para nós vermos aí o pessoal que realmente está andando bem, que são só os contenders, tá, pessoal? Lembrando também que no número 2 da Richard, na RCR, da Richard Childress Racing, tá? Vai estar no número 2 lá o nosso amigo Ben Kennedy, tá? E o Brian Scott também faz uma largada no carro 3 aí também. Beleza, pessoal? Então, só lembrando vocês aí, largada às 9 horas no sábado à noite, e com certeza uma grande corrida aí, pensando que não teremos Cup Drives atrapalhando. Falando um pouquinho da Cup também, a corrida acontece às 3 horas no domingo, com a largada às 3 horas, tá? Vai ser interessante. O Interlist também, nada de novidade, tá, pessoal? O Interlist aqui, da Cup Series aqui, até porque estamos no momento de definição. Até o momento também temos só 39 inscritos, lembrando que é um ainda, que é da Rick Ware ainda, não está tão definido ainda se vai correr ou não, que hoje ainda é quarta-feira. Esse Interlist saiu ontem, tá na terça-feira, que é o dia que os caras fazem inscrição. E até, se não me engano, que fecha, tá? Acho que ainda pode colocar ainda até na quinta-feira de manhã, se inscrever alguns pilotos. Então temos aí, até o momento, 39 carros inscritos aí para Cup Series no domingo, às 3 horas da tarde, que vai ser a largada aí, a ISM Connect 300, corrida às 3 horas da tarde, né, seguindo, dando sequência aí aos playoffs aí. Quem venceu a corrida em New Hampshire, a primeira corrida do ano esse ano? Danny Hamlin, tá? Danny Hamlin que venceu essa corrida aí. E geralmente, tá, pessoal, Kyle Larson anda bem, Kyle Busch anda bem, Matt Truex Jr. já liderou um monte de volta, anda bem, tá? Temos também, fora isso daí, o Clint Bauer também, que anda muito bem nessa pista aí, tá? Em New Hampshire. Temos também eu não mencionei, mas o Matt Kenseth também anda muito bem nessa pista. Temos também o Jimmy Johnson, que geralmente é uma pista que é um terror para ele, tá? Ele já foi desclassificado devido a maus resultados nessa pista aí dos playoffs, lá em 2014. Beleza, pessoal? Falando um pouquinho dos números aqui de New Hampshire para vocês, até hoje aconteceu 45 corridas, a primeira em 93 com vitória do Rusty Wallace. O Danny Hamlin venceu a última em 2017, que eu falei que foi lá em julho, tá? 16 de julho, tá? Vitórias largando da pole aconteceu aí 5 vezes, a última vez foi o Ryan Newman em 2011, tá? Vitórias largando top 5 12 vezes, largando top 10 24 vezes, tá? Largando a 21ª posição para trás, aconteceu 9 vezes vencedor. E sempre falamos desse cara aqui, que é o Jeff Burton, naquela corrida de 1999, tá? Aquela corrida foi uma corrida espetacular do nosso amigo Jeff Burton. Realmente o cara teve só problema, largou lá no fundão, 38º colocado. Ele chegou ali, tomou a volta e no finalzinho foi se recuperando e liderou as duas voltas aí. As duas voltas mais importantes de corrida, que foram as duas últimas, e venceu a corrida. Quem mais liderou foi o Jeff Burton em 2000, no ano da frente, liderou todas as voltas, 300 voltas, tá? O cara que menos voltas liderou e venceu foi, claro, o Jeff Burton lá em 99, acabei de falar, e o Tony Stewart também, duas voltas em 2011, tá? Recorde da pista, 144.598 milhas do Keselowski em 2014. Maior toque de liderança, 23, em 2002, 1996. Tá? A chegada mais apertada foi do Danny Hamlin e o Jeff Gordon. A margem de vitória foi de 0.0068. E maior número de bandeiras amarelas foi 17, em 1994. Tá? Vitórias por montadoras. Chevrolet tem 19, Ford tem 13 e Toyota apenas 8. A Joe Gibbs é que mais venceu com 10, a Rick Hendrick tem 9 vitórias, a Jack Roush tem 7 e a Penske com 6, Richard Childress com 4 e a Stuart Haas Race com 3 vitórias. Beleza, pessoal? Esses são os números de New Hampshire. Lembrando aí só mais uma vez, largada às 3 horas da tarde de domingo, a segunda corrida do playoff do primeiro round, hein, round de 16, tá? Então se preparem que vem corrida boa pela frente. às vezes o pessoal costuma falar que o Hamilton é muito bom, tá? Mas pelo menos as últimas corridas vêm sendo bem legais, vêm sendo bem atrativos aí. E com esse sistema aí de estágio aí, vem conseguindo dar uma sobrevida na corrida, tá, pessoal? Então, se preparem que devemos ter uma boa corrida. Afinal de contas, estamos nos playoffs e agora cada corrida vale muita coisa. Vencer uma corrida agora, nesse momento dos playoffs, é interessante, é importante, que já se garante uma próxima vaga. Você não precisa ficar aí dependendo de pontos, de vitórias, pode contar com azar, pode até contar com azar na próxima etapa, tá? Na próxima corrida, mas também não precisa ficar todo preocupado aí, até porque você já está classificado para a próxima fase do round 12. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a edição 153, tá? Falamos um pouquinho das notícias, falei no primeiro bloco aí como foi o final de semana na Chicagoland. Final de semana bom, final de semana médio, vamos colocar assim, não foi excelente, tá? Porque a Truck Series foi muito boa, a corrida da Xfinity foi mais ou menos, e a Cup foi também, não foi lá aquelas corridas não. Tivemos no finalzinho da corrida ali bons momentos, tá? Então, foi até que um bom final de semana, uma boa abertura para a Cup, boa finalização de campeonato regular para as outras categorias aí, e vamos seguindo aí agora o campeonato. Vamos ver o que acontece nas próximas corridas, nas próximas etapas aí. Lembrando que a Cup segue a sua segunda etapa, a Truck e a Xfinity Series aí abrem seus playoffs. Então, é um bom final de semana pela frente. Beleza, pessoal? Então, desejo a todos aí uma boa semana, um forte abraço e cuide-se bem. Até semana que vem.